passada eu passei pela quebrada. Estava quebrado sem dinheiro e sem nada. Um amigo me encontrou e pôs um baseado. Me lembrei por um momento que era viciado. Todo bem trajado indo para a faculdade, fazendo o direito que fizeram com maldade. Nesse mundo louco valoriza estudioso e encontra a cura e a justiça pro meu povo. Um outro amigo meu já foi até forjado, voltando do trampo fumando dentro do carro. Ficou três de ponto quando saiu virou santo. Tá roubando carro forte e assaltando o banco. O meu presidente vai me ajudar, tô aqui morrendo, venha me salvar. Saia do seu sítio e da cobertura, vou dar uma de Bin Laden, vou derrubar. Não vai ser de dois, vai ser quatro avião. Pode ter certeza que tu vai pro chão. O brasileiro anda meio revoltado, é só por isso que eu fumo baseado. Oh, oh, oh, oh, é só por isso que nós fumo baseado. Oh, oh, e o nenê, está ligado, fumo baseado. Falar uns bagulho também? Que, tipo o que de nenê? Falar que cê é foda todo mundo já sabe, viado. Conta outra. Semana passada eu passei pela quebrada. Estava quebrado sem dinheiro e sem nada. Um amigo me encontrou e pôs um baseado. Me lembrei por um momento que era viciado. Todo bem trajado indo para a faculdade, fazendo o direito que fizeram com maldade. Esse mundo louco valoriza estudioso e encontra a cura e a justiça pro meu povo. Um outro amigo meu já foi até forjado, voltando do trampo fumando dentro do carro. Ficou três de ponto quando saiu virou santo, tá roubando carro forte e assaltando banco. O meu presidente vai me ajudar, tô aqui morrendo, venha me salvar. Saia do seu sítio e da cobertura, vou dar uma de Bin Laden, vou derrubar. Não vai ser de dois, vai ser quatro avião. Pode ter certeza que tu vai pro chão. O brasileiro anda meio revoltado, é só por isso que eu fumo baseado. Oh, oh, oh, oh, é só por isso que nós fumo baseado. Oh, oh, e o nenê, está ligado, fumo baseado. Falar uns bagulho também? Que, tipo o que de nenê? Falar que cê é foda todo mundo já sabe, viado. Conta outra.